Posso ficar, e quando me beija, baby, faz o meu corpo arrepiar. Sempre que te vejo, aumento o desejo, algo que não sei explicar. Mas, tão sincero, perfeito, lindo e de verdade. Só quem sente sabe. Joy, just keep on.